andrecedesmoral.com.br. Bonde da chefia. Decisão. Lembrei daquele dia que a gente se curtia, e na brisa do mar eu te sentia. Você tava na minha, eu já sabia, mas você fez uma confusão em minha cabeça. Roubou meu coração e agora quer que eu esqueça. Não acredito que você fez isso comigo. Viver longe de você é um castigo. No dia tá bem, no outro nem tanto. Uma hora cê quer, na outra é engano. Se decidir então o que cê quer. Se eu vou ser seu homem e você minha mulher. No dia tá bem, no outro nem tanto. Uma hora cê quer, na outra é engano. Decide então o que cê quer. Se eu vou ser seu homem e você minha mulher. É mais uma da chefia. Indecisão. Chama na pressão, vai, vai, vai. Tamo junto, Murilo. Loja Doce Criança. Explodiu. Lembrei daquele dia que a gente se curtia, e na brisa do mar eu te sentia. Você tava na minha, eu já sabia, mas você fez uma confusão em minha cabeça. Roubou meu coração e agora quer que eu esqueça. Não acredito que você fez isso comigo. Viver longe de você é um castigo. No dia tá bem, no outro nem tanto. Uma hora cê quer, na outra é engano. Se decidir então o que cê quer. Se eu vou ser seu homem e você minha mulher. No dia tá bem, no outro nem tanto. Uma hora cê quer, na outra é engano. Decide então o que cê quer. Se eu vou ser seu homem e você minha mulher.